apaixonando o seu coração. Você nunca me verá chorar, muito menos me verá sofrer. Aprendi que não devo sofrer tanto por você. Você nunca me verá chorar, muito menos me verá sofrer. Aprendi que não devo sofrer tanto por você. Hoje eu entendi que pra você eu nunca existi. Achando que eu sou trouxa.